MT, Mato Grosso, região norte, nós que tá, pobre louco. Daquele jeito, até a última do fuzil, até o branco da canela, maluqueiro. É, cada uma vai entender. Cusão não pegou a visão, não acertou com o chefe, o crime é louco, é sem perdão. Pilantra, roda, vem na mão do jeito que o diabo quer, um anucão. 30 no pente, a maldade de Lucifer. Os contra a vontade, é Mato Grosso, tá como Jão. Ponta a ponta, palmeado, vermelho, tudo no chão. O expresso tá pesadão, região norte tá controlado. Alta floresta organizou, sem pano, errou, é pau no gato. Maresia deixou o papo tudo nosso, hoje é bailão italiano. Chegou com a carga escama, tipo exportação, bilabong, irmão de fé, sintonia tá registrado. Vários tiros pro céu, tá tranquilo, tá dominado. Open bar pros aliados, magrelo, J. Francisco, Floresta, Grilo, ossada, mano, graçóide do delito no time. Só foragido, integrante de facção, mano, azul de MT, faixa de Gaza, Paquistão. MT, rota do crime, região norte tá pesadão. Até o time do fuzil, até para o coração. O expresso tá nervosão, só a classe, só fuzil val. Os guia de R10, várias Glock, altas parafal. MT, rota do crime, região norte tá pesadão. Até o time do fuzil, até para o coração. O expresso tá nervosão, só a classe, só fuzil val. Guia de R10, várias Glock, altas parafal. No toque, mesma batida de Glock, de FN, fal pra Naita, Cid, Dia, cabelo, rato, salve geral. A voz vem da capital pro nortão, de MT, Axé Nova, Monte Verde, Bebezona, brota pra Vermelina, Ravena, na pisca, Uxi, chegou bola italiano, de 62, fuzil, fal personalizado, neném. É nós que tá a Bia Cais, tamo em casa, tia Lua, salve Anubis, no rádio ligue o carcaça no beco, chicote, estrala, é nós que tá mais um plantão, risadinha, Japa RB, cordeira, fuzil, sanção, até o time, cota, ladrão, boquinha, buchudo, que você beteu, Lazo, Fran, é o nortão, os contra, se foda, tentou, a bala, zô, tá maluco, mexer com nós, onde nós chega, barato, TJ, o bonde é nós. MT, rota do crime, região norte tá pesadão. Até o time do fuzil, até para o coração. O expresso tá nervosão, só a classe, só fuzil val. Os guia de R10, várias Glock, altas parafal. MT, rota do crime, região norte tá pesadão. Até o time do fuzil, até para o coração. O expresso tá nervosão, só a classe, só fuzil val. Os guia de R10, várias Glock, altas parafal.